Vamos sentar. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Chegaram mesmo, porque os tempos chegaram. Se é para o Brasil, quem mais nos esteja ouvindo, possa aprender. Vocês querem ver uma coisa? Esteve aqui um nobre estrangeiro e ele foi visitado pela turma do DRF e levou umas publicações nossas, ele, a esposa. Para surpresa minha, vejo as publicações do estrangeiro reproduzidas no Brasil, já está pregando o que nós pregamos. Que a renovação tem que ser pelo espiritual, as coisas espirituais têm que vir de volta. Mas fomos nós que há tempos, firmados no irmão Zarur, que disse que a solução de todos os problemas humanos e sociais estão no campo religioso, estamos singularizando as coisas, dissemos numa entrevista que a reforma do social tem que vir pelo espiritual. Bom, mas é uma palavra de peso internacional que foi sendo tocada. É o que nós queremos. Essa música aí eu botava muito o irmão Zarura quando ele... Escuta isso, ó. Lembra o Oriente, de onde nós viemos. Nós estamos explicando as pragas, não é? Os sete últimos flagelos da cólera divina. Falei em Oriente e me lembrei da sexta praga. Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Os flagelos, tá aqui, ó, o sexto flagelo. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. A quem pense que este secar do rio Eufrates signifique um fato literal, que pode dar-se, porque a humanidade vai sentir falta de água. Há países na Europa que estão cobrando o banho agora, justamente num trabalho de prevenção contra o fim do líquido precioso que nós usamos. Eles poluem tudo, usam de qualquer maneira. Daqui a pouco, uma vida vai valer um copo d'água. Muita gente vai lutar, vai morrer, vai matar por um pouco de água. Que tristeza. Mas é o que vemos aí nas páginas da imprensa, aqui, ali, mas é uma tristeza. Não se tem água, e cada vez mais a água é poluída por nós, os seres humanos. Se não se tomar uma providência, acaba em guerra mesmo. Esse secar aqui do Rio Eufrates significa o fim de uma concepção religiosa, política, social, humana, econômica. Porque Eufrates, como o Tigres, são os dois rios que viram crescer a civilização bíblica. Essa que tem uma grande influência no mundo. Aí então virá a extraordinária mudança de ciclo. Porque na hora em que esta civilização se transforma, Satanás, que está desesperado por saber que lhe resta pouco tempo, vai usar os seus escravos. Porque a besta, o falso profeta, o anticristo, eles pensam que são muita coisa, mas são escravos de Satanás. Enquanto nós somos livres, porque somos prisioneiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sexto flagelo, que relata o trabalho dos espíritos malignos a serviço da Trindade do Mal, que vão juntar todos esses povos da terra, esses poderosos significam povos, crenças, ideologias. Estarão em franca atividade sob o comando do seu Deus Todo-Poderoso, entre aspas, que é Satanás. Um sistema de espíritos desenvolvidos no intelecto, mas esquecidos do coração. Ocorre que esses três espíritos imundos, semelhantes a rãs, que João viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, espíritos de demônios, operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que vai pelejar contra eles, é Deus. De antemão eles estão derrotados, que não há dois poderes no universo. Eles estão derrotados desde aqui, ó, atrás de toda a história, mas principalmente a partir daqui, deste capítulo 12, onde anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória do Cristo e do seu povo. Então houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos contra Miguel. Todavia não prevaleceram contra ele, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. É um sistema todo errado. Tem seus expoentes, há espíritos do mal, de grande poder. Mas é um poder restrito, porque quem pode mesmo é Jesus, eles não podem nada. Porque vejam, na hora em que eles são expulsos, o sedutor de todo mundo é atirado para a terra e com ele os seus anjos, quer dizer, espíritos de categoria intelectual. É uma coorte que forma uma corte que não tem tamanho. Eles vêm porque foram expulsos. Se foram expulsos, não são vencedores, não é, Tácito? Eles já chegam à terra derrotados. Porque senão seria considerar que o mal fosse vencedor. O mal nunca é vencedor. Ele só vence quando ele se corrige e se transforma em bem. Ou naquela mensagem de João de Brito, que no final diz assim: o ódio é o amor fora da lei. Então bota o ódio dentro da lei que ele passa a ser amor também. E na hora que eles são expulsos para a terra, uma grande voz do céu é ouvida por João Evangelista, e esta voz proclama: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro de Deus e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vocês estão vendo por que o legionário da boa vontade tem que ter alma apostolar? LBV não é cabide de empregos. Mas prossegue aqui a voz, grande voz do céu proclamando, após a expulsão de Satanás para o planeta Terra. O diabo, todos esses milênios, foi o capataz do planeta Terra. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Por isso é que temos que nos unir à humanidade de cima, para poder fazer essa louvação a Deus, esses brados de glória. Dize-me com quem andas, e te direi quem és. Por isso o velho Zaru, com muita razão, deixou uma ordem, que trabalhássemos por unir a humanidade de baixo à humanidade de cima, para ter o destino bom que desde o início do mundo é oferecido àqueles que estão com Cristo. E os que estão com Cristo pouco ficam na terra, voltam para lá. Por isso é que muita gente diz assim: Jesus não foi o Messias, veio e continuou tudo a mesma coisa, não foi? Ora, meus amigos e meus irmãos, diante disso, de afirmativas como esta, guardem, por favor, a explicação que lhes vou dar agora sobre o sentido espiritual da missão do Cristo Jesus. Ele trouxe uma mensagem que apressou a evolução de multidões de espíritos. E não voltam mais aqui, não precisam. Voltam às vezes com missão. Vão para outras pragas mais evoluídas. Ficam no céu da terra, nos planos mais elevados, ou vão para planetas mais elevados. Dá a impressão que não houve progresso, porque vem nova leva de espíritos atrasados para serem banhados pela luz do Evangelho e Apocalipse do Cristo. Então dá a impressão que não mudou. Mudou, sim. Houve progresso material destacado, porque este é um mundo dominado principalmente pelo intelecto. Intelecto, cérebro sozinho, intelecto é o cérebro, sozinho é aridez. Ele precisa do coração para iluminar-se. Por isso é que tem de crescer a influência do coração. Vem agora a inteligência do coração para aliar-se à do cérebro. É o sentimento quando recebe o banho lustral do amor divino. Aí nós viremos acontecer aquilo que eu anuncio com um pensamento, que a ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. Aí teremos um impulsionando o outro. A verdade levando à frente o amor levando à frente a verdade. Então teremos o paraíso na terra, finalmente. Por isso festejai os céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Aí Satanás chega aqui à terra, vai perseguir a mulher que vai dar à luz. Quando, pois, o dragão se viu precipitado na terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. É o cristianismo do Cristo, ele tem que destruir. Ah, você me expulsou, Jesus, do teu reino imaterial. Mandou-me para o teu reino material, pois vais me pagar. Vou te perseguir a doutrina na terra e os teus seguidores fiéis. Vou fazer uma bagunça lá dentro. E veio e fez. Mas foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu retiro, aí onde é sustentada durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, Satanás. E Satanás fez miséria aí dentro das ideologias, dentro das ciências, porque o pessoal só pensa que ele age nas religiões, não age em toda parte, fazendo os que têm que sofrer, sofrer, para entrarem no caminho certo, mas não pôde destruir a doutrina perfeita do Cristo, que foi guardada por Deus dentro de um retiro, quer dizer, dentro do templo do Deus vivo, que somos nós mesmos. Não costumam dizer os iniciados espirituais que temos em nós o Cristo interno? Você acha que Satanás pode destruir o Cristo interno de quem descobriu que tem o Cristo interno dentro de si mesmo ou de si mesma e que respeita esse Cristo interno? Que não adianta saber que tem. Tem que respeitar o Cristo interno. Então hoje ficou guardado nesse retiro. Por isso é que a abominação, o abominável da desolação no lugar santo, se estabelece totalmente no fim do ciclo, no lugar santo que somos nós, nosso interior espiritual, tentando nos arrasar. Mas derrota, só derrota? Derrota! Protejam o seu interior, o retiro em que a doutrina do Cristo ficou salva. Que estando dentro de nós, nós somos aquilo que pensamos. Por isso, irmãos, eu tinha razão ao dizer que a reforma tem que começar dentro da criatura humana. Reformada a criatura humana, portanto, o seu espírito imortal, tudo estará reformado. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Toda essa mistificação, essa degenerescência que a gente vê pela terra da palavra do dono da terra, que é o Cristo, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Cadê a casa de fulano? Foi na enxurrada. Então Satanás jogou essa água, essa mixórdia toda, as mentes humanas, com uma enxurrada, para ver se o cristianismo do Cristo iria com uma enxurrada. Mas aí ele manda um Lutero, manda um Kardec, manda um Zarur, manda um Francisco de Assis, vai mandando esse pessoal todo e vai socorrendo a mulher e a descendência do seu filho. A terra, porém, socorreu a mulher, pois abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado de si mesmo. Um pensamento popular que eu quero me lembrar: muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Ele pode mandar multidões de enxurradas e a terra vai absorver tudo isso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E deixou-se ficar sobre a areia do mar. Depois ele vem com uma besta que emerge do mar. Multidões, mar, multidões. E a besta que emerge da terra. Um pé firme no chão, materialismo, capitalismo selvagem. Veja só, eu não saí aqui do versículo 13 do sexto flagelo, diz só dois versículos. É, mas nós temos que falar ainda muito sobre o Apocalipse. Valeu a pena esse papinho, né? Que a paz de Deus esteja agora e sempre sobre todos. Porque a paz de Deus vem aqui no versículo 15 desse capítulo 16, que é a preparação para o Armagedom, que vai acontecer no sétimo flagelo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E depois, o versículo famoso, o 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Quer dizer, esses espíritos da treva, a serviço da trindade do mal, Satanás, anticristo, falso profeta, é que vão juntar essa turma toda na destruição. Por outro lado, Jesus vai juntar os que são seus. Estão cantando o cântico de Moisés e do Cristo. São aquela multidão encabeçada pelos 144 mil. Que os 144 mil são abre-alas de Jesus na terra e no espaço, trabalhando. Eles vêm em muitas gerações, há sempre na terra 144 mil espalhados pelo mundo. A hora vem e é chegada. Abra aí no profeta Isaías, capítulo 32, versículo 18 e 19. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Mas descendo do bosque, cairá saraiva e a cidade será inteiramente abatida. Não se diz hoje que a terra é uma aldeia global? Essa palavra do profeta Isaías, no capítulo 32, versículos 18 e 19, no 19 se aplica ao planeta Terra. Não há mais distâncias intransponíveis. Espaço e tempo, mentira dos homens. Versículo 20, para aqueles que forem levados para lugares distantes, de onde acontecerão coisas terríveis. Bem-aventurados vós, os que semeais sobre todas as águas, e que enviais o pé do boi e do jumento. Estar em lugares distantes não é estar lá no meio do mato, não vai haver mato que proteja a humanidade. É estar moralmente distante de todo esse mundanismo, toda essa torpeza, longe disso. Mais perto do Cristo. E a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. E já vem para sempre.